ZYK 704, a Rádio Monumental Limitada, transmitindo em 1080 kHz, com 1000 watts de potência. Rádio Monumental. Um bom dia significa muito quando pronunciado pelo coração. É um ato de carinho acompanhado de cuidado. Excede o valor quando acompanhado de um sorriso e levanta a autoestima quando dado com sinceridade. Por isso, a Rádio Monumental se dedica ao máximo para chegar na sua casa levando através de nossos locutores a paz, alegria, amor, para que você se sinta bem em nossa companhia. Um bom dia nada custa, mas enriquece quem o dá e alegra quem o recebe. Desejar um olá, um bom dia, um oi, um carinho, não faz parte só da nossa educação, mas faz parte do dia a dia de quem acorda com Deus. Ama a vida, tem coração e não vive só pela razão. Tenha um ótimo dia, meu amigo ouvinte. Rádio Monumental 1080. Com você em todos os momentos. Bom dia. Você está ouvindo Monumental. Monumental. Ligue agora e participe da nossa programação. 3013-2171. 3013-2171. Ligue ou mande o seu áudio em nosso WhatsApp. 3013-2171. Rádio Monumental. Aguardando você. Comece o seu dia com mais alegria. Manhã Sertaneja. É isso aí, bom dia. Bom dia para você que está ligado aqui na Monumental AM 1080, aqui na Manhã Sertanejas. Não perca a hora, são 6 horas e 13 minutos. 6 e 13 aqui na sua, na nossa Monumental AM 1080. Bom dia, Grande Vale do Paraíba, Litoral Norte, bom dia, Sul de Minas. Bom dia, você que me ouve aqui na região do Vale do Paraíba. Bom dia, meu amigo, minha amiga de todas as manhãs. Bom dia para você que acorda agora e está aí preparando o café da manhã. Bom dia para você que está se preparando para ir trabalhar. Bom dia para você que está aí agora trafegando pelas estradas da região. Para você, um excelente dia. Seis horas e 14 minutos. É a sua e a nossa Monumental AM 1080. Aqui na Manhã Sertaneja, sempre às 6 em ponto da manhã. Aqui, é claro, você ouve o melhor da música raiz e também o melhor da música sertaneja. O telefone é o 3013-2171, 3013-2171. Rádio Monumental fará agora uma pequena pausa em sua programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida, uma nova história. Logo mais, retornaremos com a nossa programação normal. A todos, um bom descanso, fiquem com Deus e até lá.